Uma aluna do último ano do curso de graduação em Letras da UFSCar encontrou 3 poemas inéditos de Carlos Drummond de Andrade. Maíra de Souza Fontebasso descobriu os textos durante o desenvolvimento de sua pesquisa de iniciação científica, que é orientada pelo professor Wilton José Marques, docente do Departamento de Letras da UFSCar, que recentemente também descobriu um poema inédito de Machado de Assis, além de 9 textos até então desconhecidos do escritor romântico José de Alencar. Maíra desenvolve uma pesquisa sobre os textos literários publicados na revista Raça, editada em São Carlos entre 1927 e 1934, com circulação tanto na região quanto na capital paulista. Na fase inicial do projeto, Os Modernistas e a revista Raça, que é financiado pelo CNPq, a pesquisadora se deparou com textos do jovem Carlos Drummond de Andrade. Os textos e mais informações estão disponíveis no site da UFSCar, em www.ufscar.br. Você ouviu Informe UFSCar, uma produção da Coordenadoria de Comunicação Social em parceria com a Rádio UFSCar. Diferente de tudo, igual a você. Essa é a Rádio UFSCar, 95,3 FM. Ensino Básico em Revista. Olá, amigos da ouvintes da Rádio UFSCar. Este é o programa Ensino Básico em Revista, um programa da educação básica, das escolas públicas e particulares, né, professores, alunos, enfim, todas as pessoas envolvidas com educação têm aqui esse espaço para discuti-la, né, discutir as suas práticas, etc. E agora são 17 horas e 5 minutos, né, estamos então iniciando o nosso bate-papo aqui, meio que informal, né. Para isso nós estamos aqui com o professor Matheus. Boa tarde, Tarim, boa tarde, Cléo, boa tarde, Daniel. Professor Clésio e eu, professor Tarinho. Nós estamos aqui hoje, é o último programa do ano, né? Nós estaremos de volta só em janeiro. Vamos ter um bate-papo meio que informal, meio solto hoje. Nós, durante esse ano, nós abordamos vários assuntos, né? Exatamente, né? A gente procurou ser bastante contextualizar as discussões, né? Tendo em vista as pautas do dia, né? Exatamente, fazer essa discussão nesse sentido, né? Isso, desde o ataque, né, o ataque terrorista da França, a greve dos professores, falamos sobre o Estado Islâmico, Segunda Guerra Mundial, enfim, crise hídrica, vários assuntos, né, nós abordamos durante esse inclusive ano. Inclusive política também, né, política. Nunca fica isento, vocês abordaram dentro do contexto da greve, das manifestações, também a situação do país, né, a situação política, fazendo o histórico nacional das manifestações e coisas assim. Isso, exatamente. Perfeito, né, perfeito, muito bem lembrado. Isso, pode falar. É importante a gente procurar frisar isso, né? A gente procura trazer aqui para a discussão aqui nesse programa, né? As pautas principais, né? Que tá envolvendo aí a sociedade brasileira. Porque essas pautas, elas fazem parte das discussões dentro das escolas, né? Exatamente. Inclusive faz o simular, né? Principalmente para vestibular, concurso público, Enem, né? E os adolescentes, os jovens, eles trazem sempre as discussões, né? Uhum. É muito importante a gente exercitar isso, né? Como que é que essa discussão tem que ser feita, né? O que a gente procura abordar nessas discussões, né? É importante a gente fazer essa ponte, né? Fazer essa discussão e trazer à tona isso, né? Para que não fique uma coisa enviesada, né? Nenhuma coisa tendenciosa. Uhum. O objetivo praticamente é esse, né? A gente procura fazer isso, né, Tony? Isso, Matheus. Foi esse ano que a gente falou sobre a ditadura? Também. Falamos também. Então, achei muito interessante, porque eu tava vendo no Face que ontem, dia 13, né? Dia 13. Fez aniversário do AI-5, né, Tony? Nossa, isso, exatamente. E eu fiquei, a hora que eu li aquilo lá, até me arrepiei, né? Porque eu falei, caracas, né? Como é que tem gente que... É que nem um amigo meu acabou de dizer agora mesmo, pô, esse país é um país de pessoas acéfalas. As pessoas não... É porque eu acho que não viveram, não vivenciaram esse momento da história do nosso país. Não passaram por tudo que as famílias das pessoas que desapareceram, que lutaram contra o regime da época, passaram. Não sabe o que é realmente o que é uma ditadura, né? Apesar de a gente ter muitos regimes ditatoriais hoje em dia no mundo, basicamente aqui do lado nós temos aí aquele rapaz da Venezuela lá, o Nicolás Maduro. É, mas quem começou mesmo foi o Chaves, né? E depois deixou o outro. Isso aí dá uma conversa. Dá bastante controvérsia esse tema. Já puxaram. Não, só para finalizar o polêmico, o último programa, quase está polêmico. Então, porque eu acho assim, o seguinte, o AI-5, se alguém teve a curiosidade de pegar e ler, porque tinha muita reportagem sobre o AI-5 ontem no Facebook, se alguém tiver a curiosidade de ler o que é aquilo, arrepia, hein? Tá? Vê, por exemplo, inclusive apareceu a foto do Herzog, quando eles falaram que ele se enforcou na prisão, na realidade mentira. Um rapaz, ele no pau de arara também, né? O pau de arara era uma técnica de tortura do Doi Code, né, Toninho? Isso. Que Doi Code era polícia, tipo a polícia secreta do Estado, entendeu? Polícia política, é. É polícia secreta, porque os caras agiam na surdina mesmo, né? Enquanto a PM chegava no rei, ele chegava a matar, entendeu? E apareceu as fotos do Vladimir Herzog. Pra quem não sabe quem foi o Vladimir Herzog, foi um grande jornalista, né? Um cara bem, eu acho que extremamente politizado, que lutou, inclusive deu a vida pelo nosso país. Ninguém fala nada pra ele. Fala nada dele, né? Faz pouquíssimo tempo, inclusive, que foi reconhecida que a morte dele veio em decorrência das torturas. Até pouquíssimo tempo atrás, não vou confirmar a informação se foi no final de 2014 ou começo de 2015, ainda era considerada morte suspeita e não havia um reconhecimento de que ele fora morto em decorrência justamente de torturas. Ainda levava-se a versão oficial do enforcamento, do suicídio no caso, e um enforcamento em circunstâncias não esclarecidas. Era assim que estava, até pouco tempo atrás não havia sido dada uma certidão de óbito dele, que realmente retratasse o que foi ocorrido. E tantas outras pessoas, eu sempre esqueço o nome daquela senhora também, inclusive era um apelido, que também lutou contra a ditadura, porque pegaram o filho dela e depois ela acabou sendo morta também. Isso, essa mesmo. Muito essa. Então, quantas pessoas aí deram a vida por esse país, cara? E hoje em dia as pessoas parecem que não estão nem aí. Cadê o patriotismo? Antes até de vocês continuarem, eu gostaria de levantar um dado, uma coisa interessante, que algumas pessoas que ainda defendem talvez um possível retorno de um regime militar no Brasil, dizem, tentando justificar o que foi o primeiro regime militar aqui no século passado, que foi uma ditadura civil-militar. Batem muito nessa tecla de que foi uma ditadura civil-militar, para justificar talvez um possível retorno. Até gostaria então, depois, já que vocês são muito mais gabaritados que eu, ensino os alunos e tem esse contexto, explicar por que eles frisam tanto que é uma ditadura civil-militar. O segundo ponto foi que eles justificam que, perto da ditadura argentina, que matou quase 30, 40 mil pessoas, perto de outras ditaduras do Cone Sul da América Latina, que foram muito mais cruéis numericamente falando, a nossa não foi tão, tão cruel. Essa é a justificativa dessas pessoas. Não estou dizendo que concordo, estou jogando o assunto na roda. Mas voltando ao assunto da Venezuela, Clésio, e se fosse realmente uma ditadura, a primeira coisa que a ditadura faz é fechar o Congresso. Então, e o que aconteceu ali? A oposição ganhou. E está exercendo o poder, entendeu? Mas ganhou agora, Toninho. Mas ninguém pediu que se ganhasse. Mas sempre existiu as eleições. Acontece que o projeto, talvez agora, o projeto chavista esteja, devido à crise, né, tenha tido um arrefecimento, né, junto à população, mas não que tenha sido uma ditadura, né? São parênteses, né? A eleição do Nicolás Maduro, a auditoria do pleito foi externa, foi internacional, até para, com medo de que realmente houvesse manipulação dos resultados e dos votos. Esse, né? É o discurso da direita, de que existe uma ditadura na Venezuela. Geralmente é assim, né? As direitas, elas sempre alegam que a ditadura, quando o movimento de esquerda ganha força, né? Eles falam de uma ditadura, que é um governo autoritário, que desrespeita a liberdade, né? Então é esse movimento bastante natural que ocorre, né? Na direita, não digo dos setores conservadores aqui na América Latina, né? Não somente lá na Venezuela, na Argentina, mas é um dos países aí, latino-americano é bem natural isso, né? Se fala que é uma ditadura, que é um retrocesso, mas é só uma questão para a gente pensar bastante, né? É um movimento que, por mais polêmico que seja, né, o que está ocorrendo na Venezuela, né, controverso e polêmico, eu acho muito importante isso faz parte da nossa discussão, né? É um governo de tendência que procura buscar uma forma de socialismo, vamos dizer ali entre aspas, né? E eu também não vejo como uma ditadura lá não, né? Uma prova disso é a eleição agora, que quem ganhou foi os setores conservadores aí, né? Setores retrógrados, né? Ganharam, e vai ficar muito difícil pro Nicolás Maduro se manter lá, encaminhar os projetos dele, muito parecido com o que ocorreu aqui no Brasil também, né? No ano passado, né? Que ocorreu na América Latina, numa fase. Você viu que na Argentina também ocorreu a mesma coisa, né? A Argentina ganhou o cara que é a pessoa que ganhou, ele é tipo um Aécio Neves, não sei se existe assim alguma... Ex-presidente do Boca Juniors, ligado às empresas, grandes empresários, Maurício Macri. Principalmente os grupos, sem cospe, hein, pelo amor de Deus. Os grandes grupos de comunicação, né? Que se... Exato, ele é uma pessoa que ele representa bem os setores corporativos, as corporações. O Daniel, que é jornalista, você viu o resultado da eleição na França hoje? A direita teve um desempenho menor do que eles esperavam que tivesse, mas ganhou força a extrema-direita na França. Foram eleições locais, né? Eleições municipais, né? Isso. Okay. As eleições distritais na França. Inclusive, dizem que o grande vencedor foi aquele, o antigo presidente, como é que é o nome dele? Nicolas Sarkozy. Isso. Ele representa uma direita um pouco branda na França, não é, representa uma extrema-direita. Contavam que, por conta do mote dos atentados de Paris, a extrema-direita talvez tivesse um resultado um pouco maior. A extrema-direita que é ligada a Marine Le Pen, filha do ex-primeiro-ministro também, Jean-Marie Le Pen, e ela é extremamente conservadora de extrema-direita. Perfeito, né? Puxa, acho que eu tô me convertendo pra direita. Ah, mas essa questão da direita e do conservadorismo tá ganhando, é só notarem que, apesar da declaração desastrosa, para não dizer um palavrão aqui no ar, Donald Trump continua como favorito dos republicanos para a eleição presidencial nos Estados Unidos, né? E com os discursos dele, você viu o último discurso dele, que deplorável. Eu não acredito que o povo tem coragem de votar num cara desse. Islamofóbico, é. Ele falou que ia fechar a mesquita, ia terminar o muro para a divisão do México, que os latinos ilegais seriam todos deportados, e que fecharia também a entrada para mexicanos, porque eles que sujam o país, são os grandes estupradores e tal. E de que, em defesa da liberdade americana, nenhum islâmico teria direito mais de continuar nos Estados Unidos, seriam deportados os que não se convertessem, não aceitassem as regras que fossem impostas, e outros também não poderiam entrar. É absurdo. Eu ouvi um deplorável, um artista famoso norte-americano falando que eles já perderam o país dele para os outros, né? Que tá na hora de parar com esse negócio de ficar acolhendo todo mundo ali, que aquilo ali é deles, não é dos outros, né? Eu acho que daí vai de encontro ao que disseram, eu né? Eu quero fazer só um parênteses, desculpe interrompendo, eu esqueci, lembro você aqui, nosso querido colega, o Daniel, que também participa sistematicamente do nosso programa, falou no começo. Então, só para falar, muito bem lembrado, né, Tony? Mas só para demonstrar como que é que essa tendência à direita, essa tendência conservadora, tá influenciando até o Barack Obama. Você viu que o Barack Obama agora declarou total guerra, né, contra o Estado Islâmico. Há 15 dias atrás nós estávamos discutindo sobre a necessidade de tentar uma forma diferente de aproximação, de diálogo, né, que fosse menos austera, né, porque tudo que a gente vê aí de radicalismo dentro dos movimentos dos próprios Estados Islâmicos, né, é consequência de uma política radical, né. Então a gente pensa que as medidas de quem está no poder vai ser menos austera, e você vê que a opinião pública leva os governantes a adotar posturas cada vez mais enérgicas, né? Mas, e a gente não sabe onde vai parar isso, né? Será que isso daí não é um embate velado entre Estados Unidos e Rússia? Porque a Rússia está bombardeando os opositores do Bashar al-Assad. Não, ao contrário. Quer dizer, a Rússia está bombardeando... Os rebeldes. Não, tá bombardeando os rebeldes. A Rússia tá bombardeando... Os opositores do Bashar. É, os opositores. A Rússia está aliada ao Bashar al-Assad. E os americanos estão bombardeando justamente os caras que estão apoiando. Então, é uma guerra velada entre eles ali. É, os Estados Unidos, ele apoia os caras que fazem oposição ao Bashar al-Assad. E a Rússia apoia o governo do Bashar al-Assad. Os Estados Unidos, ele bombardeia o Estado Islâmico, né? Quer dizer, entre aspas, então, né? É isso. E ele financia o exército rebelde na Síria, né? Os Estados Unidos escolheram como frente para lutar contra o Estado Islâmico na Síria os rebeldes. E a Rússia escolheu como frente para lutar contra o Estado Islâmico na Síria o governo instituído. Exato. Então, não é uma coisa meio velada entre eles assim? Então, o Barack Obama tem que tomar uma posição como uma superpotência que são, para não deixar os russos crescerem demais, senão já tem um sistema internacional. Ou para esse é um fracote, esse é um franguinho. Sabe, é um estado americano que fica, você é um covarde, isso aquilo. Então, ele tá, não sou fracote, não sou franguinho, vamos lá, vamos lutar, tá, vamos atrás. Tem tudo isso, pode ter certeza, Cleio. Mas o mais importante é pensar nas consequências disso, né, no mundo inteiro, né? As consequências desse tipo de medida aí, lá para os americanos, como é que vai ficar, né? Já foi reconhecido que o Estado Islâmico não tem como você prevenir, né? Não é a forma de fazer política. O terrorismo é uma forma de fazer política que é totalmente imprevisível, não tem? É uma coisa que ocorre nas escuras, né? Como é que a Angela Merkel falou, né? É nas sombras, né? É uma guerra nas sombras, né? E aí você vê que um país mais poderoso do mundo declara a guerra desse jeito contra o Estado Islâmico, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Não dá para imaginar aí o que vai ser esse desdobramento disso. Você disse, Matheus, em outra oportunidade, acho que foi o Sérgio, sobre terrorismo. A gente fala, põe o foco do terrorismo no Estado Islâmico, como realmente é, mas ali todos os países, inclusive a França, todos estão praticando terrorismo. Na medida em que a França joga lá um míssil e mata centenas de civis, isso é terrorismo. Errou o alvo, matou centenas de civis. O que é isso? Não é terrorismo? Opa, desculpa, eu errei o alvo. É difícil saber mesmo o que acontece, né? Porque eles falam que acertou um alvo, né? Que matou alguns civis, mas você não sabe de verdade o que aconteceu, né? Porque não existe transparência, não existe uma cobertura limpa lá do Estado Islâmico, das regiões que estão sendo bombardeadas. Atualmente, né? Quem está fazendo parte da coalizão, Matheus? A Alemanha entrou ou não? Após o ataque na França, a Alemanha entrou, inclusive, com um possível envio de soldados em terra. É cogitado, ia passar por votação no Parlamento Europeu, no Parlamento Alemão, a entrada da Alemanha com soldados em terra, porque eles já chegaram à conclusão, principalmente a Alemanha chegou à conclusão de que os ataques com drones, os ataques programados com aviões e outros tipos de tecnologia não surtem efeito, porque foi justamente a estratégia do Estado Islâmico dentro da sua dominação das cidades, é uma estratégia de guerrilha com poucos soldados dominando pontos estratégicos e cooptando a população por meio do medo. Então o que acontece? Entram, sei lá, num vilarejo de 300, 400 pessoas, entram 20 soldados só, armados até os dentes. E usa a população como escudo. Usa a população como escudo, promove decapitações em praça pública, promove ações sádicas contra aqueles da cidade que são contrários. Aí essas pessoas, por medo, coagidas, acabam aceitando a presença de alguns poucos guerrilheiros. Então é assim que eles vêm cooptando principalmente as cidades nas áreas periféricas. Eles conquistam, sei lá, um bairro com 20 soldados, 30 soldados, 100 soldados no máximo para 5 mil pessoas. Então os ataques têm feito muitos civis. O parlamento alemão e a Angela Merkel chegaram à conclusão de que continuar com esse ataque por meio de drones, com um disparo de bombas e mísseis, é matar muitos civis e ter pouca efetividade na luta contra os guerrilheiros. Então a Alemanha entrou na coalizão com a possibilidade de enviar soldados em terra. A França cogita a entrada com soldados em terra. Destacou um porta-aviões, o Charles de Gaulle, que é o maior porta-aviões da França, para aquela região, inclusive para conseguir bombardear com aviões, com pilotos, não somente drones. A Rússia cogita mandar, por outro lado, na Síria, alguns soldados também para darem apoio ao exército sírio, além dos caças que tem bombardeado. E os Estados Unidos ainda estão isentos do combate em terra. Eles acreditam que os fracassos recentes no Iraque, no Afeganistão, que gastou-se, despendeu-se uma grana imensa, violenta, e a pouca efetividade da intervenção faz com que não seja plausível mandar soldados em terra hoje. Mas dentro da coalizão são esses os principais articuladores. E a Inglaterra está olhando tudo mais ou menos ali ainda. Como a Inglaterra não faz parte dessa zona de livre trânsito no euro, ela não tem sido muito afetada por conta dessa migração, que conseguiu colocar algumas pessoas que podem ter uma índole não tão direita e que podem estar envolvidos nos ataques terroristas também. É que a gente está fazendo um programa bem eclético aqui hoje, né? Tá viajando por tudo quanto é tema. Desculpa a minha ignorância, não existe uma cláusula, você falou de Charles de Gaulle, eu lembrei, não existe uma cláusula que dá a rendição da Alemanha, que eles não poderiam criar um exército? E como é que eles vão mandar exército? Há um sistema de forças armadas alemão para controle interno, que pode ser usado em último caso. Eles não têm o contingente alemão é pequeno. O exército alemão é um dos menores exércitos que tem. Mas há, por uma questão de caso necessite um auxílio maior às forças policiais. Todos os países, mesmo com essa cláusula, podem ter o direito a uma mínima reserva técnica de soldados. Isso não é uma coisa meio perigosa, Matheus? Porque de repente os caras começam a se sentir de novo? Eu acho que não, né? O contexto do início do século é no contexto da Alemanha, um país subdesenvolvido, né? Hoje a Alemanha faz parte dos países centrais do mundo. É nada mais, nada menos que a maior economia da União Europeia, uma das maiores economias do mundo. Um contexto bem diferente, eu acredito que existe essa força também, né? Principalmente do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, para elevar a Alemanha entre as principais potências. Agora não se justifica mais, pelo menos do ponto de vista lógico, não se justifica nazismo na Alemanha. Então, o que fez com que ocorresse o nazismo na Alemanha era justamente a condição de país subdesenvolvido, que os países centrais queriam impor para os alemães, né? E eles não aceitaram isso, né? Tentaram fazer. A Alemanha na Primeira Guerra Mundial tentou lutar para ser um país central, perdeu, né? E os países centrais impuseram a ela várias sanções de guerra, impuseram ao povo alemão várias sanções de guerra, que submetendo os alemães à condição de país subenvolvido, um dos piores países subenvolvidos do mundo. O resultado disso foi o quê? Nazifascismo, né? O nazismo, né? E aí o nazismo perdeu a guerra, né? Foi toda aquela catástrofe que a gente conhece. E só que perdeu a guerra do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista ideológico, né, do ponto de vista político, hoje a Alemanha não é um país periférico, né? A Alemanha hoje é um país que economicamente domina o mundo, né, como o Toninho lembrou muito bem. Então é impossível que ocorra o nazismo de novo, pelo menos não sei se daqueles se moldes que ocorreram naquela época. Talvez aqui no Brasil se justifique, no semáforo descendente se dizendo nazista. É, terrível. Temos sim, né? Temos homossexuais homofóbicos. Hitler era da direita ou da esquerda? Ah, certeza. Qual que era? Como você classificaria ele? A certeza que é da direita, né? O Hitler é nacionalista, né? Hitler era isso, né? Aliás, o Getúlio Vargas era seguir a cartilha do Mussolini. Sim, Getúlio Vargas ficou em cima do muro durante um tempo muito grande, né? Ele ficou decidindo para que lado que ele ia entrar na guerra, sentar do lado dos Estados Unidos, sentar do lado do Mussolini, do Hitler. Foi aquele incidente na Baía de Guanabara com que um navio pesqueiro brasileiro foi afundado por um ataque de um submarino alemão. Que se dizem que é alemão, né? Exato. Caramba, pode ser que seja americano mesmo, ninguém sabe quem foi, né? Falar que é alemão, né? Mas é isso, você vê que o que era a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão que a gente não discute a fundo, né? É isso, era países que não aceitavam a condição de ser país subdesenvolvido. Era isso. Qual que era o Japão, a Itália e a Alemanha? Eram três países com os quais os países centrais estavam querendo que eles se contentasse na posição de país subdesenvolvido, eles não aceitavam isso de jeito nenhum. O povo não aceitava e os governos, as elites não aceitavam. Estavam se distanciando, né, naquela altura. Não tinha mercado, né? Exatamente, né? Dois desses países, inclusive, são dos países mais novos desse eixo principal criados, né? Porque a unificação da Alemanha e a Alemanha instituída como um Estado alemão mesmo aconteceu no finalzinho do século. A Itália também. A Itália e o Japão também, né? O Japão não tinha certeza também, mas a Itália também eram cidades-estados ainda independentes, né? Até o final do século XIX. Até o final do século XIX, início do século XX, o Japão era um grande feudo, né? Tem a questão, não sei se você já viu aquele filme O Último dos Samurais, né? Ele mostra bem isso, né? Ali o Japão, que era um país feudal ainda, né? Então são países que queriam ocupar o espaço do mundo aí, de países desenvolvidos. A Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial foi uma primeira experiência nesse sentido, né? De querer conquistar espaço, né? Perderam a Primeira Guerra Mundial, o Japão não participou, mas a Itália e a Alemanha participaram, foram derrotadas, e a Segunda Guerra Mundial é consequência disso, né? Consequência de que os países vencedores, né? Em especial a Inglaterra e a França, venceram e quiseram impor goela abaixo dos alemães e dos italianos a condição de países subdesenvolvidos, né? E a consequência foi os movimentos ultradireita, né? Chamado de fascismo e nazismo, né? Mas eu assim, um intervalo musical agora, você anuncia pra mim? Claro. É, a pedidos, Heal the World, do Michael Jackson, é a primeira música que a gente toca agora no intervalo, a gente já volta, porque final de ano, clima de festas, clima de paz, tem algumas, pessoal aqui, o Toninho, o Matheus e o Clássio deixaram algumas sugestões. Então, primeiro, Heal the World, do Michael Jackson, a gente já volta. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. The generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. There's place to feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. É o programa Ensino Básico em Revista. Nós estamos dando continuidade ao programa aqui, para quem está sintonizando agora. Estamos aqui entre professores, né? Professor, eu, professor Toninho, professor Clésio, professor Matheus e o Daniel, que é jornalista aqui da rádio. Mas a gente tem feito esse programa aqui, tem sido muito interessante, né? A gente tem discutido temas variados. Hoje a gente está atirando para todo lado. Fazendo uma retrospectiva, né? Como diz a Rede Globo. É, retrospectiva política. Importante isso. Então, a gente estava falando aqui no período da que estava cantando com o Michael Jackson, saudoso Michael Jackson, né? Grande, ilustre, né? Estava aí com a música dele. É, a gente estava falando sobre a questão, né, que o Daniel levantou, que é da ditadura militar, né, esse movimento, a ditadura civil militar. Então, esse aspecto, né, da ditadura civil militar, existe forças políticas, grupos políticos, né, que alegam isso mesmo. Inclusive, existem vários estudos, né. Eu me lembro quando eu estava na UNEF, né, que eu fazia ciências sociais lá, eu tive aula de ciência política com um professor que passou pra gente uma bibliografia de um cara chamado Thomas Skidmore. Acho que eu já falei dele algumas vezes aqui, né? Ele escreveu vários livros, né? Ele é um brasilianista, né? Ele é um brasilianista, ele é de uma universidade dos Estados Unidos, que eu não me lembro qual que é a universidade, não sei se é Harvard ou se é da Colômbia, não me lembro. Eu sei que é uma grande universidade dos Estados Unidos, e ele é um especialista no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tem isso, tem intelectuais que se especializam em estudar determinadas áreas, né? Tem especialista em Oriente Médio, especialista em América Latina, e tem lá um grupo que é especialista no Brasil, chamado de brasilianista, né? E aí esse Thomas Skidmore, ele escreveu uma trilogia, né? Brasil de Castelo, não, Brasil de Getúlio a Castelo, depois Brasil de Castelo a Tancredo, depois Brasil de Tancredo até nossos dias, né? Escrevi uma trilogia aí, né? E aí, durante esse curso que eu fiz, a gente leu o livro Brasil de Castelo a Tancredo, que trata justamente Castelo, né? Castelo é o Castelo Branco, né? Que foi o primeiro presidente da ditadura militar, e Tancredo Neves foi o presidente que foi eleito aí indiretamente com o fim da ditadura militar, né? Então ele aborda esse período aí de 21 anos da ditadura militar nesse livro. E esse livro deixa bem claro um aspecto da ditadura tupiniquim aqui, né, da ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil. Ela se difere da que ocorreu nos outros países da América Latina, né? Não só ocorreu no Brasil durante o período, né? Ocorreu em vários países da América Latina, justamente como uma resposta dos Estados Unidos, tá? Que é bom lembrar que a ditadura militar em toda a América Latina, ela foi orquestrada pelos Estados Unidos, com um movimento político norte-americano chamado Operação Condor, né? Que visava o quê? Manter os interesses imperialistas americanos na América Latina. Contra o quê? Contra a Revolução Socialista, né? Depois que teve a Revolução Cubana, né, os Estados Unidos ficaram desesperados. Falaram, caramba, a América Latina é uma região que o socialismo socialmente é latente para ocorrer revoluções socialistas, né? Os Estados Unidos resolveram financiar aí, com a política externa norte-americana, financiar ditaduras em todos os países aí da América Latina que tivesse possibilidade de ocorrer revolução. O Brasil estava entre eles, né? E aí, com o clima ali de 64, né, aquela Jango, enfim, todo o processo que uma outra hora a gente vai mais a fundo, né? Mas teve o golpe, né? E o que que é? Qual foi a principal característica do golpe militar que ocorreu no Brasil? Segundo o livro do Thomas Skidmore, ele deixa bem claro que o tempo todo os militares preservaram as características republicanas. Por mais que tenha atentado contra os princípios democráticos, né, a república ela sempre foi exercitada, né? O princípio do voto, o princípio da eleição, né? O princípio de respeito às leis, né? Não existia um estado de exceção totalmente, por mais que existia ali restrições de liberdades, né? Não existia um estado de exceção, como existiu, por exemplo, no Chile. Isso, né? Era uma emenda constitucional em 1917. Você vê que eles colocam emendas, era uma emenda que era meio goela abaixo, mas sempre a lei ali, vamos dizer que entre aspas, isso foi mantido. Então isso dá, esse aspecto da ditadura que ocorreu aqui no Brasil dá margem para isso, né? Para dizer que foi uma ditadura militar civil, né? Inclusive tinha apoio de setores da sociedade brasileira, sociedade civil brasileira. Tem o movimento TFP, né? O Toninho aí que se lembra melhor que eu, né? Mas ele, assim que teve o golpe, né? Teve esse movimento que colocou milhares de pessoas na rua. Um movimento muito parecido aí com hoje, esses movimentos que a gente vê aí hoje. Brasil Livre, né? Chamado aí popularmente. O movimento Brasil Livre, né? Isso, MPL, que teve aí ontem, teve um. MPL, né? Teve um, né? Que é chamado aí popularmente Coxinhas, né? Então esse movimento TFP foi um movimento muito forte, que apoiou a ditadura militar. Então demonstrou o quê? Que tinha ali um apoio da população, né? Então é nesse sentido que eu acho que demonstra isso, né? Coxinha. Do outro lado também, a esquerda cita, faz questão de citar que é uma ditadura civil-militar, né? Não nesse sentido republicano que você está falando, mas no sentido de que civis iniciaram essa ditadura, né? Isso já... Eles eram bonzinhos mesmo, não deram fim no Lula, né? Não é verdade? Então... Mas assim, ele se arriscou muito, né? Enquanto... opositor ao regime na época, porque eu lembro que ele vivia mais na cadeia do que solto, né? Assim. Ele começou, como já sabe a história dele, sindicalismo lá, metalúrgico, e começou a movimentar o pessoal lá, e de repente os militares cresceram o olho pra cima dele, que ele poderia ser um perigo em potencial, mas aí. Como um perigo em potencial, né? Quando você olha a história hoje, você tipo, o cara correu o risco de ser morto, de sumir, né? Igual muitos outros correram o risco e sumiram mesmo, né? O Lula, ele depontou, né, naquele momento da anistia, né? Uhum. O perdão mútuo, onde houve o chamado perdão mútuo, né? Os militares perdoam as pessoas, né? aquela coisa bem, vamos dizer, entre aspas, né? Anistia, né? Mas o que acontece? O Lula, ele chegou nesse contexto, né? Ele chegou no contexto de redemocratização aí do processo do foi o João 79, João Batista, né? Figueiredo, que assumiu, né? Figueiredo. E ele falou que ele ia implantar a ditadura de qualquer forma, né? Então ele era um período onde não existia tanto risco para ele. Não pegou linha dura, né? Pegou ali aquele início dos anos 70, quando era o Médici, né? O Geisel, aquelas caras que exterminava mesmo, onde o Doi Code ia atrás e desaparecia com o cara, né? Não era esse período, né? O Lula, enfim, vários sindicalistas que depontaram nessa época. Justamente foi em 68, né, que houve esse golpe dentro da ditadura, né? O AI-5 foi em 69 ou 68? 68. Vê que ano que é o AI-5. Se eu não me engano é 68. Então, o AI-5 que foi o que enrijeceu mesmo de vez, né? Que acabou totalmente com as liberdades, né? Enfim, o AI-5 é o golpe no golpe mesmo, né? Foi quando os linhas duras tomaram o poder, né? Saiu o pessoal da Sorbonne, né? E entraram os linhas duras, aí que ficou tudo mesmo. 13 de dezembro de 68. Vale destacar que o Lula, ele chegou a ser preso à época também da ditadura, ainda no final do processo, no começo do processo, já de abrandamento. E ele fala que, eu lembro dessa entrevista, porque... Ele, quando eleito presidente, um dos deputados era o... Ai, gente, aquele delegado. O Romeu Tuma, que foi o... Ele era senador. Senador. E o Lula, eu lembro que numa entrevista ele agradece ter sido preso pelo Romeu Tuma, porque o Romeu Tuma, apesar de tudo, apesar de ser favorável, tinha escrúpulos. Não fez... O Lula fala isso numa das entrevistas, porque perguntam pra ele como seria pra ele encontrar alguém que o prendeu à época por manifestações. Ele ficou um tempo... quase uma semana preso, 3, 4 dias sem as pessoas terem contato com ele. Por conta da movimentação que foi feita em cima, depois soltaram ele porque não tinha uma acusação muito justa, voltaram a dar notícias, porque também, inclusive, uma parte da mídia ficou em cima e uma parte da população ficou em cima. Mas ele fala que ele agradece ter sido tumulto. Eu não sou da direita, hein? E o que dizem... Parece, mas não é. Dois caras. O que a gente tem lido muito a respeito disso, dizem que o Lula, na realidade... pra ele, ele, de uma certa forma, ele se, ele é desse jeito, mas ele é, é como se fosse dupla face, né? Ele é uma cria dos militares. E aí, o que, que vocês acham? É, eu acho que ele faz aquele jogo mesmo, aquele jogo do sindicalista, né? Que vai lá e que conversa, que puxa, que demonstra ali pro patrão. Não sei, posso estar enganado, né? Posso estar enganado, Toninho, vocês me corrijam, vocês têm mais experiência. Mas ele demonstra pro patrão que ele tem, ó, tem força pra mobilizar a população aí, hein? Vocês, vamos acertar aí o acordo, que senão a gente vai ficar feia a coisa. Mas aí o patrão vai lá e faz um acordo, ele volta lá e vai, ah, vamos acalmar aí, gente, vamos acertar tudo aí, tá tudo certo. Vamos lá. Vamos ver o lado do patrão também. Então ele faz esse jogo meio de campo, assim mesmo. É, ele faz assim. Bem pragmático. É, ele. O lance daquele. Inclusive contribuiu para dar uma impressão muito mal pro movimento sindical aqui no Brasil. Né? Ele fala que o movimento sindical aqui no Brasil, os sindicatos no Brasil, eles são como se fosse a correia, né, da exploração. Né? Ele não serve para poder impedir que seja explorado o trabalhador, ele serve para garantir que a exploração ocorra de forma branda, né? Que não machuque muito. Né? É daí que chegou o termo pelego, né? O sindicalista pelego. Você sabe o que é pelego, né? Pelego é aquele pelo que coloca, você sabe, né? Só para lembrar, o que, que o pelego é? O pelo que coloca entre a sela e o couro do cavalo ali, né? Para não machucar, né? Para não machucar, para amortecer a exploração. Então foi nesse contexto que surgiu. Uhum. Mas o Lula, ele tem esse aspecto mesmo. É uma coisa positiva do ponto de vista sindical, porque afinal de contas, isso aqui é o Brasil. O Brasil é isso mesmo. É um país. O projeto do Lula, né? Nunca foi transformar o Brasil numa nação, né? Socialista. Não. O PT, ele surgiu como um partido que vai acomodar forças mesmo, né? Acomodar o máximo possível. Possível a exploração, para manter a ordem, né? Não é para manter o status quo, não é para fazer uma revolução, transformar, mudar, fazer aquilo, por exemplo, que se vamos dizer aí, o Jango, né? O Jango, ele tinha toda uma proposta por trás dele, mas né? Mas acho que também não era socialismo, ao contrário. Ah, né? O Jango era latifundiário, né? Não vou dizer que ele era socialista. Mas o Jango tinha um projeto, né? Tinha um projeto por trás dele, mas tinha uma equipe dele. Justiça, né? Social, vamos dizer assim, né? É, ele tinha as reformas de base, né? Você lembra da lei de remessa de lucro, né? Lei da reforma agrária. Ele tinha um projeto nacionalista, né? É. Da continuidade no projeto de Getúlio Vargas, né? O objetivo dele era isso, né? E o Lula não, o Lula é um cara que é da mesma escola, o PT, ele é da mesma escola do PSDB, né? Eles são muito parecidos, o PT e o PSDB. Lembro que dentro da universidade se falava isso, né? O PT e o PSDB são da mesma escola, eles beberam água na mesma fonte, então não tem muita diferença entre eles, né? Por mais aí que muito das políticas hoje que estão aí só foram possíveis, né? Vamos fazer assim, uma análise bastante neutra, tá? Do processo, não estou defendendo nenhum partido político, mas muitas políticas que a gente vê aí são resultados de que a gente vê aí viabilizadas pelo PT nesses 12 anos aí de governo do PT, foram possibilitadas por causa de medidas tomadas pelo PSDB em 8 anos atrás, que o PSDB ficou no poder. Então são partidos parceiros aí, né? Por mais que eles fazem oposição um em relação ao outro. E o que aconteceu então, Matheus, que o PSDB, que é a direita, não aceitando o que aconteceu nas urnas, na última eleição, entrou agora com, já que não consegue de jeito nenhum, alguma coisa. Mas se você perguntar para um PSDB se eles são de direita, eles vão dizer que não são de direita. Ah, mas eles são. E por que eles querem tomar o poder a qualquer, de não qualquer força, qualquer jeito? Ah, olha, é muito complexa a situação, mas tem um detalhe que eu acho muito importante da gente lembrar. Tá. É só no nome, social-democracia, né? Partido da social-democracia. Antes da cena do Matheus falar, queria fazer intervenção, PSDB. É, o Matheus falou agora há pouco que bebe da mesma escola e tal. Só um nome, Partido da Social-Democracia Brasileira, surgido... No começo, o Daniel, eu até aceitaria que eles eram isso. Quando foi criado, porque o PSDB é um braço do PMDB, descontente com o PMDB. Entendeu? Eu até aceitaria que eles fossem social-democracia, mas depois, com o passar do tempo, que a velha guarda foi sendo sucedida pela essa geração nova que está aí, que o pessoal é meio radical, basicamente eles já se enviedaram para a direita, cara. Pode trocar o nome do partido agora. É, o Fernando Henrique Cardoso, né? Só para lembrar, você falou do Florestan Fernandes, o orientador Fernando Henrique Cardoso era o Florestan Fernandes. Então, quer dizer, eles são ali na mesma escola. O Fernando Henrique Cardoso, ele é a principal cabeça, né, do PSDB. Então, são... Se bem que o Florestan era socialista mesmo. Ele era declaradamente. Mas, enfim, só para responder aquela pergunta que você fez, eu vejo uma questão muito mais assim de caráter regionalista, né? O que ocorre, o que está ocorrendo no momento, no exato momento aí hoje, com essa briga aí que a gente está vendo ocorrer entre o PT e o PSDB, esse movimento aí de não aceitar, de querer um terceiro turno, né? Que parece que a sensação que a gente tem é isso, né? O pessoal do PSDB não está contente com as eleições, com o resultado das urnas, e está querendo um terceiro turno, né? E está aí participando desse movimento de impeachment, né? Junto com Eduardo Cunha, né, presidente do Congresso, justamente para poder, de forma oportunista, né, enfraquecer. O que eu percebo nisso? Eu percebo uma questão histórica no Brasil, né, que vem lá da época do Brasil, período regencial. Você lembra do período regencial que teve as brigas, né? O período regencial era isso, as regiões do Brasil brigavam pelo poder. E o que é que representa hoje? Não onde que é que o PT ganhou, e não onde que é que o PSDB ganhou. O PT ganhou na região Nordeste ali, né? O Nordeste, o PT é forte demais. O PT foi o partido que nos últimos 12 anos levou muito desenvolvimento para aquela região. Fez com que aquela região fosse reconhecida hoje na economia, né? Você vê que diminuiu o fluxo de migrantes lá da região Nordeste para a região Sudeste, Sul do Brasil. Então isso incomoda demais aquelas elites conservadoras da região Sudeste, que são elites que sempre, toda vez na história do Brasil, quando eles veem seus privilégios sendo tocados, eles reagem de forma violenta. Foi isso em 1932? Isso, 54. 54 foi assim. Foi assim durante o período regencial. O Collor também foi uma reação? JK. Aliás, tem uma notícia recente aí de que existe indícios de que o JK foi assassinado. Não foi assassinado. Já foi comprovado. Foi comprovado, né? Eu estava assistindo um programa no National Geographic que eles resumaram o corpo do motorista e o dele. E no corpo do motorista tinha duas perfurações de bala no crânio. Ou seja, quando ele bateu o opalão, já estava morto. Os dois já estavam mortos. Eles já tinham sido mortos. Porque o que se temia é que ele voltasse, né, pro governo. Porque ele tinha uma grande chance na época, né? Sim. Ele era um cara extremamente, entre aspas, popular, né? As pessoas gostavam dele. Ele era um cara tipo Lula, assim, né? Ele fazia aquela ponte, né? E levava. Então, é só para concluir aquilo que a gente estava falando. 64, né? Continuando, né? Sempre, esse grupo sempre querendo tomar o poder, né? Tomaram em 64, depois... Não se satisfazem, né? Com a divisão, eles não aceitam, sim, né? E estão sempre fazendo isso, estão sempre... Então, a gente precisa de analisar muito isso, não ficar só na esfera da discussão político-partidária, né? E não é só isso, é interesses, né? Tem interesse aqui da região Sudeste. Você vê que aqui no estado de São Paulo, o PSDB ganhou de forma estrondosa, né? De forma estrondosa no estado de São Paulo. E o PT, ele é daqui, nasceu aqui, né? É estranho isso, né? E lá no Nordeste, você vê que todos os governadores da região Nordeste demonstraram apoio incondicional para o presidente Lula, para o presidente Dilma Rousseff, presidente Dilma Rousseff, agora que esse momento... Isso é o nome do governador, né? Exatamente, todos os governadores da região Nordeste. Você tem exatamente o número dos favoráveis? Se eu não me engano, são 15. Impedimento. São 19 favoráveis. 19 governadores são contra o impeachment. Contra o impeachment. Eles são favoráveis à manutenção do resultado das urnas. Do resultado das urnas. E aí tem um outro detalhe muito importante sobre o impeachment, né? Você se lembra que em 92, o impeachment, né? O que o Collor tentava fazer o tempo todo com o impeachment, né? Eu até dei uma pesquisada, achei muito interessante essa diferença, que o Collor tentava o tempo todo fazer com que o processo de impeachment ocorresse através do voto secreto. Por quê? Porque com o voto secreto ele sabia que ele podia ir lá e comprar os caras, não, vai, vota aqui. E ele sabia que no voto aberto não ia dar, né? Que ninguém ia querer demonstrar apoio pra ele. Já agora, nesse processo de impeachment, tá um movimento bizarro, cara. Porque os caras do Congresso estão querendo decidir tudo no voto secreto, né? O presidente tá querendo... Eles estão querendo decidir no voto secreto. E a presidência, o governo, o Planalto, tá querendo decidir no voto aberto. Exato. Então é uma coisa bizarra isso. É, mas ali tem muitos deputados sem né, que são comprados ali pelo Cunha, né? Exatamente. Através de propina. Não queria falar isso, né? Mas é, mas pelo menos está indo. É, ele é o famoso Alibaba. Eu não queria falar isso, mas é isso, né? Você vê que são pessoas que têm medo, né? De, por exemplo, o cara não vai. Ele não vai querer colocar. Bater de frente com o Cunha, porque deve favores, né? Enfim. E ao mesmo tempo tem a presidente, que a gente sabe, a presidente ela foi eleita, ela recebeu a maioria dos votos, né? Então você, um grupo de parlamentares querer derrubar a presidente, não reconheceu os votos que eles receberam, né? Ela recebeu 53 milhões de votos, né? Você pegou 53 milhões de votos, jogar no lixo e falar, bom, quem manda é a gente, né? Então é uma situação delicada do ponto de vista democrático mesmo, né? Por isso que os caras estão querendo manter aí o processo secreto, né? Os parlamentares estão fazendo isso. Me parece agora dia 16, depois de amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai julgar para ver, teve a eleição, né, da comissão especial que vai analisar as denúncias do impeachment, né? E essa eleição foi secreta, né? E aí o PCdoB, que é um dos partidos que apoia o Planalto, apoia o governo, entrou com um pedido no STF para cancelar essa eleição, né? Para fazer uma nova eleição que seja aberta, né? Justamente para ver. Pra e não ter chapa 2, né? Só ter chapa 1. É que na verdade, assim, são dois fatos em relação à eleição. Há cerca de dois anos, o voto secreto no plenário da Câmara foi abolido, exceto em circunstâncias que eles chamam de especiais. Aí tem uma série de regrinhas dentro do regimento interno da Câmara que autoriza a realização do voto secreto. E a votação da comissão para o impeachment da presidente não faz parte do escopo de justificativas para uma votação secreta. Esse é o primeiro argumento jurídico que é dado pela oposição para levar para o STF. A questão é em falar que a manobra do Eduardo Cunha foi inconstitucional e feriu o regimento interno da Câmara, então ela não foi eleita de uma maneira correta. O segundo ponto é que quando do rito de impeachment, quando da aceitação do rito de impeachment por parte da Câmara, foi realizado um acordão dentro do Congresso com todos os líderes partidários para que todos tivessem representação. E essa representação viria de acordo com as bancadas, proporcional às bancadas, mas todos teriam participação, inclusive aquelas bancadas que têm um único deputado. Esse único deputado faria parte da comissão de impeachment para que, por se tratar de uma questão tão cara à sociedade, todos tivessem voto, todos tivessem voz. Essa chapa não elege todos os representantes, elege só 39 dos 65 que seriam colegiados. E o restante das vagas ficaria disposto para todo o resto dos deputados, de acordo com a proporcionalidade. O que eles dizem é que isso fere o acordo, porque parte dos partidos não se sentem representados com aqueles que foram eleitos. E você acaba, então, privilegiando esses 39 que têm o direito e colocando todo o resto no mesmo saco, tendo que competir, e alguns que poderiam ter visão contrária, esses 39, não podendo sequer pleitear um lugar na comissão. Ou seja, ele diminui o direito democrático dos próprios deputados fazerem parte da comissão para debaterem o assunto. São esses dois argumentos que são contrários ao Eduardo Cunha dentro da comissão que foi eleita, que serão julgados agora na quarta-feira pelo STF. Quer dizer, não chegou aos 40 exatamente, 79 mesmo. Só pra gente finalizar o programa, se de repente eles resolverem mandar prender esse rapaz aí, que eu não quero nem falar o nome dele, porque senão vou ter que dar uma cuspida aqui no chão, o presidente da Câmara, quem que fica no lugar? Vai haver uma nova eleição? É o vice. Quem que é o vice dele? Ah, eu não me lembro o nome do vice. Então, tem que ver qual que é a tendência desse rapaz, né? Cara do PR. PR? PR, quase certeza que era do PR. Então tem que ver qual que é a tendência desse rapaz aí, né? Mas você sabe que o ponto importante que a gente estava vendo, né, que eu estava olhando, né, é que todos os presidentes do Brasil, com exceção do Eurico Gaspar Dutra, do Jânio Quadros, né, em períodos democráticos, né, na ditadura a gente não conta, mas em períodos democráticos, todos os presidentes do Brasil receberam pedidos de impeachment. Isso é natural da democracia, né? E esse ponto, ele é natural. Todos, Fernando Henrique Cardoso, Lula, a Dilma no primeiro governo recebeu, o Sarney, Itamar Franco. Qualquer um de nós pode ter o direito de entrar com pedido. Você pode entrar com pedido. Isso é fundamental, né? Agora, esse ponto ele faz parte da democracia. Segundo ponto, a aceitação do pedido de impeachment, a abertura do processo, né? Que foi isso que aconteceu. Então, esse ponto que demonstra o quê? Que está tendo uma instabilidade política entre as forças políticas do Brasil. E essa instabilidade política, mesmo fazendo parte do processo democrático, tem que ser muito bem trabalhada, né? Para não permitir que ocorra abusos, né? Que ocorra transgressões ao processo democrático, né? Então, é tudo isso que a gente precisa considerar para poder analisar o processo de impeachment, né? Esse que é o ponto que a gente precisa de fundo aí, né? Beleza. E ano que vem a gente volta com mais notícias. Sim, nós já estamos terminando o programa. Só antes de vocês se despedirem, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que assumiria o lugar do Eduardo Cunha, caso houvesse a saída dele. Parece o Sarney. É, gente, nós queremos agradecer a audiência, né, dos nossos amigos ouvintes, e convidá-los, né, para que estejam conosco em janeiro, porque nós vamos fazer, nós teremos aqui um pequeno recesso. Desejamos um Feliz Natal para todos, né, e um ano novo, um próximo ano novo. Se me permite, eu me despedir, né? Claro. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, acho que a minha esposa está me ouvindo, com meus filhinhos, né, mandar um abraço a todos eles, o pessoal da escola Orlando Pérez, que sempre nos ouve, está sempre comentando a gente, tá? O pessoal da escola Jardim dos Coqueiros, com a qual eu dou aula, que tem vários amigos meus que nos acompanham sempre, e da escola João Jorge Marmorato, e o pessoal do Jesuíno de Aula. Isso, né? Principalmente aqueles que estão lá na luta. Os garotos estão lá. É isso. Pessoal, né? Os estudantes estão nos apoiando. Um grande abraço a todos e agradeço a audiência. Isso. Clésio? É só agradecer, né, a paciência dos nossos ouvintes. Eu acho que o nosso programa é bem elucidativo e gostaria que o ano que vem a gente voltasse com mais força, com mais assuntos, mais polêmicas. Notícias, né? Melhores. É, e com notícias melhores. E que o ano que vem seja realmente um ano bom para todo mundo, né? Que a gente consiga realmente sair dessa situação difícil e colocar o Brasil nos trilhos mais uma vez, né? Isso, queremos continuar com o Daniel, né? O Daniel é nosso parceiro. Estamos aqui. Ixi, firme e forte juntos. Daniel, vamos terminar então com John Lennon. O que nós vamos ouvir? Fechado. John Lennon com Happy Xmas, é Christmas no caso, a abreviação dele, ou War is Over. E muito obrigado, agradeço a possibilidade de participar do programa aqui com vocês, deixo agradecimento no ar, sempre muito bom participar de discussões tão inteligentes. Até mais, amigos. Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.